Uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falarmos de um tema do Evangelho muito importante, muito oportuno, como tudo que há no Evangelho. Quando nós pensamos na ajuda que nós esperamos para as nossas vidas, nós temos uma grande expectativa. Nós sempre esperamos que Deus nos dê a solução do nosso problema, pura e simplesmente. Que Ele nos mostre de forma clara, de forma sem engano, qual é ali a solução da nossa dificuldade, do nosso problema. E o ser humano ele tem uma grande dificuldade de entender que, na verdade, não há auxílio, não há ajuda no sentido de nos afastar das lutas. É como se um professor, observando a dificuldade do seu aluno, ele tivesse ali a condição de ir e resolver pelo aluno os problemas que ele tem que resolver. O professor sábio ajuda, orienta para que o aluno descubra, para que o aluno consiga, de alguma forma, ele caminhar na direção da solução do problema. Assim também é para nós. Quando pensamos em ajuda espiritual, nós esperamos que a espiritualidade venha e resolva o nosso conflito. E a lição do Evangelho nos mostra exatamente o contrário. Que, na verdade, nós temos o quê? Que fazer algo por nós também para que esse auxílio se efetive. E é sobre isso que nós vamos estar nesta noite, procurando trazer ideias para reflexão. Pensar, aplicar alguns princípios que estão no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que desenvolve esse tema. Né? Pensar um pouquinho o que nós precisamos fazer para termos esse auxílio espiritual. Então já é muito claro que alguma coisa em nós terá que acontecer para que esse auxílio se efetive. Então, quando nós pensamos nesse auxílio espiritual, nós precisamos lembrar de algumas condições que estão lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um ensinamento que Kardec nos traz, explicando melhor o que significa o buscai e achareis que Jesus nos ensinou. É semelhante a ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos que fazer algo por nós para que esse auxílio venha. E implica a necessidade do trabalho. Nos nossos dias, muitas pessoas amaldiçoam o trabalho como se ele fosse uma coisa ruim, porque tem tanto desafio, é tanto impedimento, é um desgaste tão grande, que todo mundo sonha o quê? Em ter uma condição social melhor que não precise trabalhar. Olha que ilusão, né? O indivíduo pedir algo que é contra o seu progresso espiritual. À medida que vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos reconhecendo que o trabalho, ele é fundamental. O nosso trabalho é essencial para a evolução. Sem trabalho, nós não evoluímos. E aí a gente poderia pensar, então trabalho é trabalho espiritual que faz a gente evoluir. Não, não é apenas trabalho espiritual. Todos os trabalhos que nós realizarmos representam condição para a nossa evolução, representam oportunidades de crescimento. Até trabalho braçal, que exige disciplina, exige esforço, dedicação, empenho. Até trabalho espiritual pode nos ajudar a evoluir, quando nós fazemos com dedicação, com devotamento. Então o trabalho ele é condição essencial para a nossa evolução e para recebermos auxílio. Então, a partir daí nós podemos pensar, o trabalho, ele é a grande oportunidade que nós temos de vivenciar, de experimentar, de viver e de aprender. Por isso que ele é tão fundamental para a nossa evolução e para que a gente obtenha resultados na vida. E o trabalho, ele é dividido então em duas vertentes para o ser humano, para o espírito em evolução. Nós podemos ter o trabalho de duas ordens. A primeira eu já falei, que é o trabalho físico, que é necessário, que é primordial à nossa sobrevivência no mundo. Alguém pode esperar indefinidamente chegar alimento para ele, mas se ele nem se levantar para ir pedir, e isso já é trabalho, ele não vai conseguir. Então o trabalho físico é aquele que nós realizamos diariamente. É aquilo que a gente busca para solucionar e atender as nossas necessidades. De certa forma, ele é bem simples de ser realizado. A maioria das pessoas trabalham fisicamente para obter resultados da vida e melhorar a sua existência. E obtém auxílio através deste trabalho. Mas a outra ordem de trabalho que nós temos que realizar, o trabalho intelectual, ele exige mais do espírito. Ele exige mais de nós em nossa evolução. E ele é que é muitas vezes negligenciado nessa busca de auxílio que nós tendemos, que nós pretendemos. É esse trabalho espiritual ou intelectual que muitas vezes nós negligenciamos e que nós não percebemos que é ele que está faltando para a solução dos nossos problemas. Então, o trabalho intelectual, ele vai representar também para o espírito uma condição essencial para a evolução. Se nós não desenvolvermos os nossos potenciais intelectuais, nós não vamos evoluir espiritualmente. Alguém até poderia pensar assim, mas trabalho intelectual não é somente daquelas pessoas que estudaram muito, das pessoas que são eruditos, daqueles que são criaturas que se dedicaram ao conhecimento. Não. Trabalho intelectual ele pode ser realizado em qualquer nível, em qualquer plano. Uma pessoa que não teve escolarização adequada, que não teve oportunidade de estudar, ela trabalha intelectualmente também. Ela também pode desenvolver o seu potencial dentro de limitações, mas nós até identificamos pessoas que são exemplos de, apesar de não terem frequentado escola, não terem feito curso superior, são pessoas que se saem muito bem em diversas atividades que envolvem a inteligência. Então, trabalho intelectual é para todos. Nós não podemos pensar que não é para nós também. Todas as pessoas desempenham esse trabalho intelectual. Só que o problema nosso é que muitas vezes nós não aplicamos a inteligência, o pensar sobre os nossos problemas. E é aí que nós muitas vezes não obtemos o auxílio. Porque não basta eu apenas trabalhar fisicamente para obter resultado na vida. Eu também tenho que aplicar o meu potencial, a minha capacidade de pensar na solução dos meus problemas. E olha, acreditem, a espiritualidade ela age sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, ela nos intui e a partir de uma ideia que ela nos joga no pensamento, nós somos capazes de elaborar um complemento e dali surgir a solução do nosso conflito. Só que se a gente só pedir, se a gente só esperar e a gente também não pensar, não buscar aplicar de alguma forma os potenciais divinos que nós trazemos dentro de nós, nós não obtemos resultados muito satisfatórios da nossa experiência terrena. Já falei então que o trabalho intelectual não é apenas das criaturas mais favorecidas da inteligência, é um atributo de todos os seres humanos. Todos têm a inteligência em algum estágio para ser desenvolvida. Por isso que ninguém pode dizer, ah, isso não é para mim. Não, na realidade todos nós temos que evoluir intelectualmente e temos que evoluir também afetivamente. É isso que representa a evolução espiritual. Por isso que ninguém pode se conformar e dizer, ah, já aprendi tudo o que eu tinha que aprender nessa vida. Ninguém aprendeu tudo. Todo mundo tem que aprender muito. Até nós que já atingimos uma determinada idade, já fizemos tantos cursos, não podemos cair nesse engano, achar que já sabemos tudo. Na realidade, quando chegamos nesse estágio de dizer, ah, eu já sei muito, olha, nós estamos nem no começo da sabedoria. Outro dia eu li uma frase que a pessoa dizia assim, eu trocaria tudo o que eu sei por metade do que eu não sei. E é um raciocínio muito válido. Realmente, tudo que nós sabemos não chega nem a metade do que nós precisamos aprender. Então, temos que pôr esse potencial divino em movimento. Temos que buscar aprender cada vez mais. Outra característica do trabalho, então, intelectual e que é importante para o indivíduo receber o auxílio espiritual que ele precisa é o conhecer a si mesmo. E é aquela recomendação que está lá no Evangelho. A gente pensa que isso não é trabalho intelectual. E é sim. Você parar e pensar em que tipo de pessoa você é, você fazer a introspecção e você analisar as suas atitudes, o seu comportamento, analisar quais os sentimentos que você tem, isso é trabalho intelectual também. Só que isso dá trabalho, né? Tem gente que prefere muitas vezes parar com esse processo de se conhecer, de refletir sobre as suas atitudes, porque realmente dá trabalho, porque a gente é confrontado com muitas coisas que nós não gostamos em nós mesmos. E somos obrigados a reconhecer que as outras pessoas também têm razão quando elas falam uma série de coisas a nosso respeito. Elas também têm razão quando reclamam daquilo que nós não fazemos, daquilo que fazemos de maneira errada. Então, conhecer a si mesmo envolve esse processo de trabalho intelectual. E nós precisamos desse trabalho intelectual também para exercitar essa capacidade que é fundamental, que é conhecer a vida sob diferentes pontos de vista. Mesmo entre pessoas que têm a mesma ideologia, têm a mesma religião, os mesmos princípios, há diferenças na análise de diversas situações. E a gente precisa aprender a ver o mundo com os olhos dos outros também. Não é para dar razão para todo mundo, mas é para a gente poder tornar a nossa capacidade de análise maior. Alguém está dizendo que algo é certo? Antes de rebater, vamos entender o argumento do outro. Vamos pensar por que que ele pensa dessa forma. Não para julgá-lo e depois condená-lo, mas pensar quais as razões que essa pessoa tem para pensar dessa forma. Isso é um exercício muito grande, a gente sair do pedestal e exercer a humildade, reconhecer que talvez a nossa forma de apreciar situações, elas não são as únicas válidas para as situações da vida. Talvez outras pessoas tenham experiências muito a acrescentar para nós. E a gente pode aprender isso constantemente, em qualquer idade, a qualquer momento. E lembrar então que nesse trabalho intelectual que vai nos propiciar a ajuda que nós esperamos, nós temos que tomar cuidado com os sentimentos que nós trazemos, porque os sentimentos, eles podem interferir nas nossas apreciações. Os nossos estados emocionais podem perturbar a nossa capacidade de análise, de julgamento a respeito de nós e a respeito dos outros. De acordo com os meus sentimentos momentaneamente, eu posso ser muito severo na avaliação de uma pessoa. Em outro momento, eu posso ser totalmente flexível com situações que precisariam ter uma postura mais firme. Então, conhecer aquilo que nós sentimos também é fundamental e também é necessário para que a gente possa realizar esse trabalho intelectual que vai propiciar a ajuda que nós esperamos para a solução dos nossos problemas existenciais. E o trabalho intelectual é o mais esquecido na solução dos nossos problemas. Nós muitas vezes só fazemos o quê quando temos um problema? Reclamar e pedir ajuda a Deus. Apontar culpados. Essa é a nossa atitude básica. Tem pessoas que têm reações assim. Quando alguma coisa deu errado, a primeira coisa que ela quer fazer é: quem é o responsável por isso? Quem é o culpado? Pensa primeiro em punir alguém porque ocorreu um problema, para depois pensar numa solução. E quando pensa nessa solução, está com uma carga ali de sentimento, de raiva, de ressentimento com aquele que errou, que muitas vezes obscurece a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de enxergar e encontrar uma solução. Então, é isso que nós temos que pensar também. Quando vivenciamos um problema, vamos aplicar a nossa capacidade de pensar para reagir de maneira diferente para esses problemas. Vamos pôr todo esse conhecimento espiritual que nós vamos aprendendo em ação. Bom, nós vamos então saber que o auxílio espiritual é algo que está presente na nossa vida. Nós que já estamos estudando o Espiritismo há algum tempo, que participamos das atividades, não temos dúvida mais sobre isso. O auxílio espiritual existe, está presente, está atuando. Só que eles são verdadeiros mestres. Eles não nos substituem nas lições. Eles não nos tiram a experiência, mas nos ajudam a descobrir os caminhos. Então o auxílio espiritual está sempre presente, gente. Não tenham jamais dúvida a respeito disso. Nós temos auxílio espiritual permanentemente. Quando vir o problema, vamos lembrar. Era lá. Antes de reclamar, antes de acusar, antes de desesperar, eu vou lembrar. Eu tenho amparo para a solução desse problema. E o auxílio espiritual, ele não vai nos poupar dos nossos trabalhos, tanto material quanto intelectual. eu estou passando por um problema financeiro, os espíritos não vão simplesmente desviar esse problema do meu caminho, não. Eu vou precisar trabalhar para solucionar a minha dificuldade financeira e vou precisar aplicar a minha inteligência na solução do meu problema financeiro. Eu estou doente, eu vou ter que trabalhar fisicamente para me curar. Eu vou ter que seguir todas as prescrições que é dada por um tratamento médico ou espiritual. Vou ter que seguir tudo direitinho. Mas vou aplicar também a minha capacidade de pensar e analisar o que eu posso fazer a mais por mim para a solução da minha enfermidade. E isso nós vamos aplicar para tudo. Porque é quando nós começamos a agir, quando começamos a caminhar, é que os espíritos começam a nos orientar e nos intervir no processo e nos encaminhar. É como um professor. Eu uso muito exemplo de professor porque eu sou professor e é inevitável fazer essa analogia, né? Nós observamos que o aluno que não quer nem começar a fazer uma tarefa, você não tem como intervir, você não tem como encaminhá-lo para nada. E é o que eu falo para eles: olha, se você não me mostrar o que você é capaz de fazer, o que você sabe, eu não tenho da onde partir. E nós também somos assim. Só que a espiritualidade, ela não usa a nossa experiência como diagnóstico. Ela não espera que nós agimos para que possa saber o que nós somos capazes de fazer. Porque eles são capazes de nos vasculhar intimamente, saber as nossas necessidades, os nossos problemas. Mas ela espera que nós possamos iniciar o trabalho, a ação, o movimento, para que eles possam ir dando ideias. Agora, siga mais tantos passos. Agora, faça isso. Eles vão nos intuindo. Por quê? Nós temos que demonstrar disposição, vontade, desejo. Se não fizermos nada, o auxílio não se materializa. E a espiritualidade vai também o quê? Deixar que nós encontremos os obstáculos. Nós vamos continuar caminhando e terão obstáculos no caminho. Só que nós vamos aplicar então essa intuição e esse potencial que todos têm, ou para transpor obstáculos, subindo ou contornando, ou até removendo com as nossas mãos. Mas nunca termos a ilusão de que virá uma solução pronta, acabada para o nosso problema. Porque muitas pessoas perdem oportunidades valiosas de solucionar o seu problema agindo, porque está esperando que algo miraculoso aconteça para afastar esse problema. E lembrando um caso muito interessante que o André Luiz relata na sua obra, me foge agora o livro, é o caso Silveira. Foi um espírito que ele encontrou do lado de lá e que ele tinha conhecido aqui como encarnado. Era alguém que era conhecido da família dele e devia uma soma muito grande de dinheiro para o pai do André Luiz. O pai do André Luiz cobrou o que era devido e isso obrigou essa família desse senhor Silveira a mudar completamente de vida. Eles chegaram numa ruína financeira, tiveram que ir para outra cidade, reconstruir a vida e fizeram isso. E o André Luiz, quando desencarnou, quando ainda estava naquela fase de tratamento, de encaminhamento no mundo espiritual para a recuperação, ele reencontra o Silveira. E o Silveira já era um espírito mais adiantado que o André Luiz. E contou para o André Luiz: olha, não precisa ficar constrangido, porque tudo aquilo que aconteceu no passado foram lições muito valiosas para nós. Nós aprendemos muito, crescemos espiritualmente. E ele estava lá como prova disso. Ele estava numa condição espiritual superior à do André Luiz. Então foram pessoas que passaram por problemas, por dificuldades, e encontraram uma forma de crescimento, aproveitar a dor para crescer espiritualmente. E a gente, quando age adequadamente nos momentos de dificuldade, nós crescemos espiritualmente. Às vezes a gente vai passar para o mundo como um derrotado, um fracassado, mas espiritualmente estamos vencendo. E a segurança que nós passamos a ter nessas condições, ela é tão grande que nós nem nos perturbamos se não conseguimos, muitas vezes, coisas materiais que nós desejávamos. Porque o que encontramos de natureza espiritual é tão válido, tão importante, que as coisas materiais já nem nos importam tanto mais. Mas ainda assim, nós podemos até recuperar aquilo que nós perdemos materialmente. Há inúmeras histórias de pessoas que alcançaram essas soluções. Mas por quê? Foram pessoas que encontraram esse caminho, aproveitaram a lição, cresceram e conseguiram transpor a dificuldade, e aquilo que era importante e necessário à sua vida voltou a elas. E é isso que nós temos que ter sempre em mente. Nós, quando estamos no caminho do bem, nós encontraremos aquilo que é necessário à nossa evolução. Não tenhamos dúvidas jamais a respeito disso. Então, como nós poderemos aplicar esse trabalho intelectual, essa capacidade, esse potencial que nós temos divino na solução dos nossos problemas? Nós vamos, ao fazer essa análise, pensar que essas indicações, elas são como esses livros de autoajuda. Há muita crítica a respeito dessa abordagem, né? Mas não há problema com a autoajuda, porque Jesus falou isso: ajuda-te, é autoajuda, e o céu te ajudará. O problema é quando a gente acha que todos os conselhos que são dados, todas as coisas que são faladas, elas vão dar resultados matematicamente precisos, como nos é passado por certas literaturas. Nós temos que, então, levar em consideração que nem tudo que se fala sobre faça isso e você vai conseguir outra coisa, vem tão facilmente assim. Tá? Não é tão simples assim. Mas algumas coisas bem seguras que, se nós fizermos, nós estaremos no caminho do acerto, no caminho de receber esse auxílio que nós tanto desejamos para a solução dos nossos problemas. E, mesmo assim, essas indicações, sendo válidas, sendo importantes, nós temos que ponderar se elas são convenientes para nós. Porque a receita que serve para um talvez não sirva para outro, precisa alguns ajustes, algumas modificações. Daí a importância de nos conhecermos, de nos entendermos, de sabermos quem nós somos, na verdade, na essência, para que a gente possa aplicar isso a nosso favor, então. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer na solução dos nossos problemas é pedir ajuda. É necessário isso. Há pessoas que se emaranham em problemas de uma forma tão grave, porque elas se acreditam tão autossuficientes e não pedem ajuda em nenhum momento. A primeira solicitação de ajuda que nós vamos fazer é através da oração. Diante de um problema, nós não vamos acusar, não vamos xingar, não vamos querer punir ninguém pelo problema, nem nós mesmos. Mas nós vamos pedir em oração que nos digam, que a espiritualidade nos mostre o que fazemos para superação. E é uma evocação do auxílio. A oração é um pedido. Nenhuma oração sincera ela é ignorada pelo mundo espiritual. Todas chegam a alguma instância da vida maior. Todas, sempre. E é algo importante também, porque é um processo interno. Quando eu peço e eu reconheço a minha dificuldade, eu estou já no processo de auxílio. Porque eu já estou sendo capaz de verificar que é algo que foge do meu controle. É algo que eu não consigo sozinho solucionar. É um processo importante porque nos leva ao autoconhecimento também. Por isso que não é inútil dizermos na nossa oração para Deus as nossas dificuldades. A gente poderia partir de um raciocínio assim: ah, mas Deus é onisciente, Ele sabe o meu problema. Realmente, Deus sabe os nossos problemas antes deles surgirem na nossa vida. Ele já sabia de antemão. Porém, nós precisamos desse processo de pedir. Nós precisamos desse processo porque é uma forma de nos conscientizarmos das nossas limitações, é uma forma de nos conscientizarmos de que somos seres ainda necessitados de amparo. E isso baixa essa alta expectativa que nós temos quanto a nós mesmos, e isso nos ajuda a segurar o orgulho, porque nos faz reconhecer necessitados de auxílio. Depois desse auxílio que nós vamos pedir à vida maior através da oração, vem o auxílio que nós podemos pedir às pessoas. Nós temos uma dificuldade de compartilhar com o outro as nossas dificuldades. Só que nós temos que sempre compartilhar com pessoas que sejam capazes de nos auxiliar. Não vamos compartilhar com alguém que vai ficar mais esperado do que nós. E não termos a ilusão de que nessa forma de comunicar as nossas dificuldades, o outro vai ter a solução para os nossos problemas. Na verdade, é só mais uma pessoa para pensar junto. É alguém que vai ajudar a gente a ver a coisa por um outro ponto de vista que até então não tinha visto. E às vezes a forma simples de solucionar. Veja, hoje nós temos os meios de comunicação falando muito de como as pessoas podem, por exemplo, refinanciar as suas dívidas. Existiam pessoas, e até hoje deve estar essa situação, que achavam que elas eram obrigadas a pagar todos os juros exorbitantes que uma financeira de cartão de crédito cobra na fatura. E a pessoa não sabia que ela podia entrar numa negociação e pedir a redução desse juro. Quando você guarda o problema só para você e você vai tentando resolver, uma pessoa dessa faz o quê? Ela vai lá e vai pagando. E ela esquece que há uma forma, talvez, de ela pagar menos. E isso vale para um monte de coisas na vida. Às vezes a gente pensa que a solução de um problema que nós temos numa construção, por exemplo, a melhor forma é aquela. Eu compartilho com alguém que possa ter mais experiência naquele setor da vida do que eu, ele pode me dar ideias novas, que eu não sei como, que eu não sabia como fazer, mas a pessoa pode me trazer essa contribuição. Então, compartilhar as nossas dificuldades com pessoas que são capazes de nos dar ideias, não soluções, mas nos dar ideias, é uma forma de aplicar nossa inteligência e é uma forma de a gente encontrar uma saída para os nossos problemas. Só que muitas pessoas não fazem isso por quê? Por orgulho. É muito comum isso entre casais. O marido não comunica à esposa os seus problemas. Ele acha que ele tem a obrigação de sozinho resolver tudo. Muitas vezes a esposa também está com problemas no lar e ela acha, não, mas essa é a minha parte da atividade de casa. Eu é que tenho que fazer. Eu é que tenho que cuidar das crianças, eu é que tenho que acompanhar isso ou aquilo. E esquece que o diálogo, que a conversa é fundamental, porque o outro pode trazer ideias e nos ajudar a ver a coisa de uma maneira mais fácil de solucionar. Então, isso nos ajuda também a sair dessa ideia de autossuficiência, que é um dos impedimentos para sermos auxiliados. E algo fundamental, nós temos que identificar nas situações que vivenciamos que lição ela nos traz. De alguma forma, os problemas são nossos instrutores da vida. Eles nos mostram as ações que nós vamos praticando e que desencadeiam sofrimento e dificuldade. Se nós não aprendermos a lição que um problema traz, aquele problema pode ser resolvido, mas outro virá no lugar dele. Porque alguma coisa que precisávamos mudar em nós, nós não mudamos. Então, quando vem um problema, depois desse processo, peço auxílio, eu preciso identificar o que isso está me ensinando. O que eu negligenciei na minha vida que aproximou essa dificuldade de mim. Isso é fundamental na busca da solução do problema. Né? O problema tem algo a nos ensinar, se a gente não aprender a lição que ele traz, aquilo que criou o problema atual criará outros problemas no futuro. É como doença. Tem pessoas que são curadas de uma doença hoje e amanhã aparece outra doença e aparece outra e outra. Uma hora a doença num órgão visceral, depois vai para a parte óssea e a doença está circulando no corpo. Por quê? Nós sabemos que um número muito grande de doenças vem da nossa parte espiritual. Então, alguma coisa que nós estamos sentindo, estamos vivendo emocionalmente intensamente, é que é o foco gerador desse desequilíbrio. Então, se eu não entendo o que aquilo está me dizendo, o problema, o que ele está me dizendo, eu não encontro solução para ele. Eu não vou aprender a lição, aquilo se repete. E é assim com pessoas na vida material também. Financeiramente falando, tem pessoas que hoje resolvem um problema financeiro, amanhã caem em outro e vive a vida inteira assim. Por quê? Alguma coisa que essa dificuldade tinha a ensinar, a pessoa não aprendeu, por isso que ela passa por tantos problemas. Então, pedindo auxílio, aprendendo a lição que o problema nos ensina, e é importante fazer essa análise posterior das causas dos problemas. Nós não podemos só, quando superamos uma etapa difícil da vida, relegar aquilo ao passado. Precisamos pensar por que aquilo aconteceu. Mas é nunca com o objetivo de acusar ninguém, nem a nós mesmos. Nós não estamos no mundo para achar culpados. Nós estamos no mundo para aprender. Quem vai cobrar, quem vai responsabilizar é a consciência de cada um. Nós estamos aqui para aprender. Então, analisar, após a superação de uma dificuldade, por que ela surgiu em nossa vida? Aí a gente pode falar assim, mas tem problemas que eu não vou saber porque eu vou pensar que é de uma vida passada. Não tenho como saber. Temos sim. Nós temos como relacionar as dificuldades que nós temos com atitudes. Então, hoje eu posso ter sido uma pessoa muito previdente em todos os aspectos da vida, mas viver sendo sobressaltado por coisas que inesperadamente aparecem, que fogem do meu controle. Veja, se eu atravesso inúmeros problemas financeiros, mesmo sendo alguém controlado, comedido com as finanças, é porque o problema foi originado onde? Em uma outra existência, numa vida passada. Então, eu preciso aprender com essa experiência. Né? Eu posso ter sido um esbanjador dos bens materiais numa encarnação precedente. Então, eu preciso aprender hoje o valor real de tudo que é material, e eu preciso aprender algo com essa experiência para que eu me liberte dela. Talvez o que falte muitas vezes para muitas pessoas é humildade. Talvez essa seja a grande lição que nós podemos ter com sucessivas dificuldades que nunca nos permitem crescer materialmente. Talvez a nossa grande lição que nós precisamos aprender é a humildade para outros, é simplicidade e por aí vai. Aí não tem uma receita muito clara, cada um refletindo e pensando. Porque quando a gente faz essa reflexão, a espiritualidade nos intui. E às vezes a coisa vem de uma forma que nem é tão objetiva, mas lá no íntimo a gente entende o porquê. E aí a gente consegue se orientar. É uma consciência maior que a gente tem como espírito, mas que objetivamente aqui na nossa vida a gente não consegue nem explicar para os outros. Mas só por termos buscado tentar entender, nós já desencadeamos um processo que vai nos ajudando a nos libertar disso. Então, é importante essa reflexão sobre o que os problemas têm a nos ensinar e analisar, né, após superados, o que eles puderam nos ensinar. E se a gente passa por um problema sem aprender lição nenhuma, a gente é mau aluno mesmo. A gente está precisando de mais experiência. E algo que é difícil, mas aceitar serenamente e humildemente as condições necessárias para a superação do problema. Tem pessoas que não conseguem, às vezes, mudar de estilo de vida para solucionar os seus problemas. Por exemplo, tem pais que têm filhos que vão precisar de mais atenção durante a vida. São almas que precisam de mais cuidado, mais devotamento, mais atenção. Mas os pais falam, não, eu quero ter a minha vida. Eu quero também aproveitar a minha vida. Então, são pessoas que muitas vezes não aceitam as condições de uma prova, de ter um filho que requeira mais atenção. E por aí vai. Tem um monte de situações na vida que a gente não encontra a solução dos problemas porque a gente não aceita as condições necessárias para superá-lo. A gente quer moldar a vida ao nosso gosto. Parece que é algo normal para o ser humano isso. Mas tem momentos que nós vamos precisar abaixar a cabeça e deixar de lado sonhos, planos, para atender aquilo que realmente é importante. Né? Hoje, o jovem ele está precisando muito da presença dos pais. Então, o pai não pode pensar em ter vida pessoal, muita vida pessoal. É óbvio que há momentos que é necessário para o seu refazimento, mas se o pai precisar acompanhar o filho, ele vai precisar ir. Tem um exemplo muito interessante de uma companheira de uma outra casa espírita em que o jovem gosta e deseja muito e participa de atividades numa escola de samba. O pai, não conseguindo demover o filho, acompanha esse jovem nessa atividade, porque não quer ele sozinho lá. Ele é muito jovem ainda, é um adolescente ainda. Então o pai se dispõe a acompanhar o filho para estar presente ali. E eles curtem muito isso. É algo que vivenciam muito. É uma atitude correta, né? Já que eu não consigo afastar o meu filho, talvez de um meio que eu não considere adequado, porque ele ainda é imaturo, talvez ele não consiga estar bem ali, eu vou estar ali presente com ele. Muitos filhos não vão aceitar, talvez, tanta proximidade assim, mas nós podemos acompanhar de outras formas, podemos nos dedicar de outras formas, estar mais próximos. E nós, muitas vezes, para a solução dos nossos problemas, a gente precisa realmente ter essa humildade, né, de aceitar as situações. Então, nós não vamos poder dar muitos exemplos agora, mas cada um é capaz, talvez, de pensar aí nas suas necessidades, o que representaria isso, ser humilde em aceitar as condições que a vida nos impôs, né? E lembrar sempre, né, que os problemas que nós passamos na vida, eles são superáveis. Não há problema que não é superável. Até a morte é um problema superável. Quando perdemos alguém que amamos, nós lembramos que essa pessoa continua existindo do outro lado. Quando nós partirmos daqui, também será a lembrança que nós vamos ter de que, se estamos sendo amparados do lado de lá, os nossos familiares vão ficar amparados aqui. Então, para todos os problemas tem soluções. E se lembrarmos da nossa história pessoal, de todos os desafios, todos os impedimentos que nós tivemos e superamos, nós vamos ver que nós nos saímos vitoriosos em muitos momentos. Então, nunca pensar que um problema é algo muito grande. E pensar nos problemas, que quando eles nos deixam marcas muito negativas, como remorso, ressentimentos, é porque o problema ali não foi superado, a lição que nós tínhamos a aprender não foi assimilada, e nós voltaremos a ter problemas no futuro. Então, quando as nossas experiências passadas nós lembramos e ainda fica um resto de amargura e de sabor por lembrar delas, é porque elas não foram superadas de verdade. Elas só ficaram lá esquecidas no tempo. Aquilo que deixamos lá para trás será cobrado no futuro. Um bom caminho para a gente superar problemas é todas as pessoas que estiverem envolvidas nele, nós perdoarmos essas pessoas. Realmente, profundamente perdoá-las. Essa é a forma assim, mais rápida de solucionar os conflitos que nós vivemos, os problemas que nós vivemos. Perdoar a nós mesmos, perdoar as pessoas que criaram as dificuldades, é a forma mais eficiente de a gente se libertar. Porque enquanto você está carregando aquele sentimento de ressentimento, de raiva, de rancor pelo que fizeram, pelos problemas que eles criaram, é porque aquilo não está solucionado ainda dentro de você. E você vai ter que passar por experiências até entender. Então perdoa, que é uma forma de libertação maravilhosa. E combater os sentimentos e pensamentos destrutivos. A gente quer tanto a solução dos problemas, só que às vezes a gente se envolve em reflexões amargas, em reflexões tristes, e que nos bloqueiam a capacidade de solução. Bloqueia até a nossa inteligência, a nossa percepção, bloqueia a nossa capacidade de receber a intuição dos bons espíritos. E, dentre esses sentimentos aí, nós vamos ter muito deles que vão ser verdadeiras o quê? Porteiras que vão se abrir na nossa mente para a influência espiritual inferior. Quantas pessoas não são teleguiadas por espíritos obsessores? Por quê? Porque passando por um problema, ela se entrega a sentimentos desequilibrados e esses espíritos perturbadores passam a guiar a pessoa por essas emoções. Nós temos na literatura espírita milhares de casos relatando isso, mostrando o quanto esses sentimentos podem ser perturbadores para nós. Que sentimentos nós temos que combater, então, quando atravessamos problemas e queremos superá-los? Combater revolta. É um sentimento que bate em muitas pessoas que se encontram, que se julgam dignas, que se julgam íntegras, que se julgam fiéis, cumpridores da lei divina. Quando aparece um problema, elas questionam assim, por que eu? Por que tinha que ser comigo? Eu fui lá, ajudei no trabalho assistencial, arrebentaram o vidro do meu carro. Aí vem toda aquela revolta, né? Essa revolta ela pode ser, na verdade, com uma série de outras coisas da vida. Mas nós temos que combatê-la. Não podemos vivenciar esse estado por muito tempo. Bom ficar só um segundo revoltado e encerrar logo esse processo. Outro sentimento que nós temos que combater é de sempre se achar desfavorecido e desprotegido pela espiritualidade. Um dia a gente vai voltar para lá e a gente vai ficar sabendo e vai falar, puxa, vocês fizeram tanto assim por mim e eu sempre pensei que eu estava sozinho. Então nós temos que combater esse pensamento ou esse sentimento. Essa tendência de culpar os outros pelos nossos problemas. As pessoas criam problemas, obsessores criam problemas, só que os problemas nós também criamos e nós também os fomentamos e nós também fazemos com que eles se prolonguem. Então nós temos que combater isso também. A tendência de se sentir inferior ou culpado, também temos que combater isso se nós queremos a solução dos nossos problemas. E cogitação de soluções desonestas. Tem pessoas que, quando atravessam um problema, ela pensa em alguma coisa que ela possa fazer para solucionar. Por exemplo, a pessoa está com um problema financeiro, ela pode pensar em tramar uma fraude no seguro, até favorecer o carro dela ser roubado para ela receber a indenização do seguro. Nós não podemos, quando queremos acertar, quando queremos evoluir, pensar em formas desonestas para a superação dos nossos problemas. Porque quando a gente faz isso, a gente está impedindo qualquer auxílio espiritual. Ou pegar algo de alguém, mesmo que haja a intenção de devolver, a gente nunca pode pensar isso. A gente não pode nem cogitar, não pode nem pensar em soluções desonestas. Porque aí, ao invés de a gente receber auxílio do plano espiritual superior, a gente recebe a influência espiritual inferior. Não podemos também, quando recebemos os problemas, pensar que eles são muito grandes. Às vezes o problema que a gente está recebendo é muito pequeno. Ele é até pequeno para as nossas próprias forças. Então não podemos superdimensionar problemas, achar que o nosso problema é o maior. Essa forma de encarar as dificuldades é uma forma já que nos enfraquece, tira a nossa força, tira a nossa crença em nós mesmos e é um impedimento para a espiritualidade. Por isso que Kardec desenvolveu no Evangelho Segundo o Espiritismo o tema sobre a fé divina e a fé humana. Nós temos que ter fé no nosso potencial também. Quando eu acho que algo que surge no meu caminho é algo que é intransponível, eu não terei forças, é um enfraquecimento da nossa força de vontade. Então nós temos que acreditar que nós vamos superar as dificuldades. Se elas forem realmente muito grandes, nós perceberemos e encontraremos um outro caminho. Mas nunca acreditar que os problemas são maiores do que as forças que nós temos. Temos que combater também essa tendência de guardar a amargura da vida, aquele sentimento de tristeza por ter vivenciado situações negativas, de ter recebido o não de outras pessoas, combater o ressentimento. Nós temos que combater pensamentos de fuga, porque quando surgem problemas, tem pessoas que pensam no quê? Em desistir, vou largar, vou deixar para lá isso aí, vou refazer a minha vida. Essa é a pior forma de resolver um problema, porque a gente cria outros para as pessoas que vão ter que administrar aquela dificuldade. Então, é algo que temos que combater em nós também e que vai nos atrapalhar. Não podemos pensar, quando estamos com problemas, aguardar soluções mágicas e fáceis. Achando, não, eu vou ganhar na loteria, eu vou receber uma herança. Embora essas coisas possam ocorrer, elas não ocorrem tão facilmente. Não é tão simples assim, não é tão corriqueiro ganhar numa loteria. Nós, se tivermos que ser auxiliados pela espiritualidade de uma maneira que nós nem teremos muito esforço, a gente não precisa se preocupar muito, porque isso também virá. Então, quando estamos diante de um problema, enfrentá-lo e pensar a melhor forma de solucioná-lo e fugir desses pensamentos que são nocivos e prejudiciais. E outra coisa, não adiar indefinidamente a procura por uma solução. Tem pessoas que atravessam problemas e elas sempre falam mês que vem, ano que vem. Enquanto nós usamos esse mecanismo mental de sempre deixar para o futuro a solução das dificuldades, nós estamos já colocando internamente a ideia de que aquilo não tem solução. Então, nós não podemos ficar adiando indefinidamente. Devemos fazer um plano, traçar uma meta, estabelecer datas para ir superando as nossas dificuldades. Quem nos fala isso é Joana de Ângeles, dizendo que quando nós colocamos algo muito para o futuro, é um mecanismo de fuga nossa para não encarar a realidade. É uma forma que a gente tem interna de colocar que nós não vamos solucionar aquele problema na nossa existência. Então, é algo muito grave adiar indefinidamente a solução de um problema. E não se sentir culpado se esses sentimentos, esses pensamentos nos tomarem quando nós estamos diante de problemas. Nós temos que também considerar que nós também somos frágeis em muitos momentos. O fato de eu ter tido qualquer sentimento inferior na tentativa, na solução dos meus problemas, isso não impede o meu potencial que eu trago de superá-lo corretamente. Mesmo que a gente tenha errado até aqui, a gente tem como consertar tudo. Tudo é reversível, né? Tudo nós podemos recomeçar. Então, não acreditar de que porque tomamos decisões erradas na vida, porque não conseguimos solucionar os problemas, a gente já não tenha mais esperança. Talvez a gente possa começar a solução dele agora e ver nesta mesma encarnação a sua resolução. Só que para isso precisa ter essa disposição. Então, gente, pensar em tudo isso, refletir com essas bases, é aplicar aquele trabalho intelectual que a gente falou no início na solução dos nossos problemas. É aplicar e refletir sobre tudo isso, é usar essa capacidade de pensar que nós temos na solução das nossas dificuldades. É a nossa parte do ajuda-te. Porque quando a gente começa a fazer isso e muitas outras atitudes que nós poderíamos relacionar, o céu nos ajudará sim. Né? E o trabalho intelectual na prevenção dos problemas, eu vou só citar porque a nossa hora já está se esgotando, conhecer a nós mesmos, a recomendação básica que nós temos no Espiritismo, entender que o orgulho nos leva à prepotência, o que pode nos levar a grandes erros, e compreender o significado das perdas, né? Nós não podemos buscar situações na vida para compensar perdas que nós tivemos. Tem pessoas que criam mais problemas na sua existência só na tentativa de compensar perdas. Tem gente que fica desempregado, vai lá e gasta uma grana grande para comprar alguma coisa, para se sentir ali compensado de alguma forma. Ou aquela pessoa que se sentiu preterida, menosprezada, e vai lá e desconta, por exemplo, na comida. Né? E às vezes até passa mal ingerindo alimentos inadequados em excesso. Nós temos essa tendência, né? Criar problemas para compensar perdas. Nós fazemos isso com muita frequência. Né? Algo importante que nós precisamos também na prevenção dos problemas é compreender o mundo atual, saber que nós vivemos num mundo de grande prova, de forte apelo para o consumo, para aquilo que é de natureza exterior. Temos que tomar um cuidado muito grande. Refletir sobre essa temática é fundamental para a gente prevenir os problemas na vida, aplicar esse trabalho espiritual na prevenção dos problemas. E lembrar sempre que nós podemos refazer escolhas na vida o tempo todo, nós podemos nos tornar novos hoje. A história de Zaqueu e de tantos outros personagens do Evangelho são muito inspiradoras. Percebendo que todos que têm o conhecimento espiritual, quando despertam dos seus erros, dos seus desequilíbrios, podem refazer a sua caminhada. Temos que lembrar uma frase importante, muito significativa, que é muito divulgada e atribuída ao Chico, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar hoje a fazer um novo fim. Nós podemos dar solução para tudo que está nos perturbando a existência, nós podemos encontrar o auxílio a qualquer época da nossa vida. E nunca esquecer, né, que paciência é extremamente necessária na solução dos problemas. Às vezes o problema de hoje é aquilo que vai nos ajudar no futuro. Né? Imagine um cão que tem que tolerar o bebê ali nos anos iniciais dele. Mas quando essa criança crescer, é a criança que vai jogar a bola, que vai correr com esse animal. Então, paciência diante dos desafios, diante das dificuldades, é fundamental para perceber o que elas têm a contribuir para o nosso crescimento. Nunca esquecer a afirmativa de Jesus, que no mundo nós teremos aflições, sim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós buscarmos seguir os seus ensinamentos, nós também venceremos o mundo. Nós também teremos como superar essas dificuldades todas. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a força necessária para aproveitar essas reflexões, que nos revista dessa coragem de a gente enfrentar as nossas dificuldades e nos impulsione na nossa evolução. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pedir vai encontrar. Se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, saberá dar boas coisas para vocês. É o ensinamento de Jesus. Obrigado a todos.